Apesar de não ser uma história ambientada mais pra frente na cronologia, a trama consegue amarrar bem os principais vilões e dar motivações que fazem sentido, de uma forma até bem inesperada. Com o ataque dos demônios na premiação de Jefferson Davis, o pai de Miles, várias pessoas acabam morrendo, incluindo Davis. Com isto, Osborne contrata o grupo de mercenários Sable para deter a ameaça dos demônios, ao mesmo tempo que eles atuam como guarda privada dele, de forma a tentar causar uma boa impressão no público para garantir a reeleição. Desde o começo, o Senhor Negativo está atrás de alguma coisa chamada o Bafo do Diabo, e enquanto tenta impedir a facção, Peter descobre que o Bafo é uma arma biológica desenvolvida pela Oscorp. A investigação de Mary Jane revela que Osborne estava buscando uma cura para a esposa dele, que infelizmente faleceu antes que pudesse ser desenvolvida. Nessa busca, Osborne, junto com Otto, realizaram experimentos em Marty Lee, enquanto ele ainda era uma criança, levando a um acidente que, além de dar as habilidades de Senhor Negativo a Lee, também matou os pais dele, o que explica a obsessão e o rancor dele por Norman. Esse é o motivo pelo qual Octavius foi forçado a deixar a Oscorp, que além de nunca ser reconhecido pelo ex-sócio, também foi colocado em uma situação complicada para a própria pesquisa. Ciente das atrocidades cometidas por Norman, Wilson Fisk acumulou provas contra o prefeito como arma. Por isso que no começo do jogo, a polícia finalmente teve o aval do prefeito para prendê-lo. Norman, por sua vez, não fez tudo isso por psicopatia, já que o filho dele e melhor amigo de Peter, Harry, também foi diagnosticado com a mesma condição da mãe. E ainda que isso não justifique as atrocidades cometidas por ele, explica que no cerne da questão ele estava tentando salvar o próprio filho. Ciente de todo esse histórico, Peter consegue neutralizar 4 dos 6 membros do Sexteto Sinistro. Mas no processo, Octavius libera o bafo do diabo na cidade, infectando milhares de pessoas, incluindo a Tia May. Mary Jane também descobre que a Oscorp conseguiu desenvolver uma cura para o bafo do diabo, mas que está escondida em um laboratório da empresa. O Senhor Negativo consegue colocar as mãos na cura ao sequestrar Norman e o cientista da Oscorp, Morgan Michaels. O Aranha consegue fazer a Silver Sable parar de persegui-lo, e assim ele se reencontra com Lee, iniciando a segunda batalha contra ele. Nesta batalha, o Senhor Negativo está equipado com uma espada, e através dela ele ataca em sequência, com uma investida que depois libera uma onda e dispara 2 tipos de ondas de energia, uma vertical e outra horizontal. Ele não pode ser atacado diretamente e é imune a aparelhos de teia. O jogador deve esperar Lee ficar exausto depois de vários ataques consecutivos. Ainda é possível atirar monitores e escombros nele, mas que não abrem espaço para mais golpes. Servem apenas para reduzir a pressão. Depois de uma série de ataques sucedidos, o Senhor Negativo entra na segunda fase dele. Agora ele ficará rodeado de espectros, a princípio normais, mas que depois também estarão equipados de espadas. E agora Lee também eventualmente assume uma forma de demônio que realiza alguns ataques em área. Porém, o esquema para derrotá-lo continuou o mesmo, nem sendo necessário eliminar a horda de espectros antes. A batalha como um todo não é ruim, mas ela se desenrola de forma muito parecida com batalhas anteriores, e era esperado mais do principal antagonista da história. Mas a conclusão até que é interessante, pois o Aranha, apesar de derrotá-lo, não age tanto de forma agressiva, como se ainda tivesse esperança de que ele possa mudar de postura. E logo em seguida, Octavius aparece, se desfazendo de Lee e desferindo golpes no Aranha, tomando o antídoto para si e raptando Osborn. Para impedir Otto, Peter retorna ao laboratório e constrói um traje novo mais eficiente contra os braços mecânicos do seu antigo mentor. Com o antídoto em sua posse e Norman capturado, Octavius sobe o topo da Torre Osborn, tentando forçá-lo a confessar todos os crimes, desonestidades e atrocidades que cometeu. Sem sucesso, Otto solta Norman, mas é resgatado pelo Aranha, que encontra Otto no topo da torre. Octopus faz uso variado de seus braços mecânicos. Ele faz golpes direcionados ao jogador e batidas em área se estiver no raio de alcance dos braços. Em uma média distância, ele parte para uma investida, que é bem rápida. E se o jogador estiver bem distante, ele arranca vários escombros e os atira contra o jogador. O jogador precisa ser muito bom para se esquivar dos ataques de Octopus, pois são muito rápidos e tiram uma quantidade significativa de vida. Ele não pode ser atacado diretamente e realiza um contra-ataque se o jogador atirar um puxão de teia nele. Para enfraquecê-lo, o jogador deve atirar teias. Todas as teias disponíveis são válidas, ou atirar caixas de energia espalhadas pelo telhado. A desvantagem de atirar caixas é que elas demoram muito, e como Octopus é muito rápido, as chances dele interromper o arremesso são grandes. Depois de uma série de surras, Octopus danifica o sistema de energia da torre, fazendo com que o chão do telhado fique eletrificado. Nesse momento, o jogador deve ou ficar no alto de postes, ou se balançando constantemente. Também nesses segmentos, Octopus vai atirar escombros no jogador, e com uma cadência grande. Então a janela de oportunidade de um arremesso redirecionado é pequena. O esquema geral é esse, e é uma boa batalha final, por conseguir mostrar como Octopus é forte, pouco vulnerável e bem ágil. Por outro lado, o visual do traje anti-Octopus é um pouco decepcionante, por ser apenas uma armadura preta levemente flexível com luzes amarelas. Possivelmente, todos os esforços criativos em fazer um traje icônico e próprio foram voltados para o traje padrão, e pouco tempo foi deixado para trabalhar nessa armadura final. Depois o jogo coloca um confronto vertical na torre. Esse aqui é mais um trecho dramático interativo, já que neste ponto, Otto já sabe que Peter é o Homem-Aranha. E apesar de toda a violência sofrida vinda do seu antigo mentor, Peter faz o que é necessário ao desativar as próteses e recuperar o antídoto. Na conclusão rola uma troca final entre Otto e Peter, onde Peter expressa sua decepção em relação a Otto, enquanto ele tenta justificar as próprias ações. Com Otto persuadindo Peter a se manter ao lado dele, mas sem êxito. Mergulhado em decepção, Peter deixa Otto. Infelizmente, a amostra inteira precisa ser utilizada para produzir mais antídotos para as outras pessoas, e não restaria tempo para usar uma amostra em May. Antes de sucumbir, May revela que sabia sobre Peter ser o Homem-Aranha, e que está orgulhosa. Apesar de decidido a usar a cura para salvar a tia, Peter hesita. Mesmo conseguindo eliminar as maiores ameaças da cidade, Peter é confrontado com o dilema de que não dá para salvar todo mundo, incluindo as pessoas ao redor dele. E por mais que alguns diriam que o direito de escolha dele fosse legítimo, ele preferiu o altruísmo ao invés do próprio bem. Pessoas salvas ao custo da única família que ele ainda tinha. Esse momento carrega o mantra do Homem-Aranha, assim como várias outras versões que, por mais fácil que seja desistir ou tomar um caminho individualista, o Homem-Aranha persiste em fazer o que é certo. Curiosamente, o jogo possui duas cenas pós-créditos. A primeira é que, depois de ajudar Peter, por consequência envolver nos assuntos da Oscorp, Miles é mordido por uma aranha semelhante à que deu Peter os poderes dele. Então Miles revela para o amigo que possui os poderes, ao passo que Peter também revela que ele é o Homem-Aranha. A segunda cena mostra que dentro do laboratório escondido da mansão da própria casa, Norman manteve Harry em um estado suspenso com uma substância verde e outra preta. De forma que a preta parece estar consciente da presença de Norman. E assim se encerra a história do jogo.